Caio? E aí, Guga? Quer dizer que finalmente a gente vai ter esse episódio só com as batalhas de nomes do capeta. Só com os nomes do tinhoso. Cara, eu achei que isso só fosse possível o dia que a gente fizesse um pacto com o capeta. Pacto com o papai do chão? Um pacto com a nota novo. Pacto com o passa-minâncora. Com a arnica na queimadura. Com o fiafo de manga no aparelho. O cara que fuma no carro compartilhado. Com o guaxinim de Miami. O espirro reverso. O aponto salgado e pergunta qual o sabor dele. Esse é o meu favorito dos novos. O seu mé. Acabou já a minha lista. Cara, eu anotei esse seu mé, era o apelido do presidente Arthur Bernardes. Quem era Arthur Bernardes? Então, cara, eu sei tudo dos presidentes agora, porque eu aprendi nesse podcast Presidente da Semana. Caralho, Guga, cara, Gustavo daqui no Mafra. O que, cara? Isso é um talento. Por quê? De Segway. Ah! Cara, eu tô impressionado. Eu só fui perceber que era um Segway quando eu já estava dentro dele. Então, cara, não, mas é sério. Eu aprendi nesse podcast que é feito pelo Rodrigo Vizeu, que eu conheci agora, conheci o podcast agora, nas férias do GugaCast, e eu viciei, cara, eu ouvi todos, maratonei todos, assim, é um episódio por semana, um presidente por semana, tá quase acabando já, é até triste, já acabou o Juscelino, daqui a pouco já vai entrar na ditadura. Eita. Pois é, cara, e é incrível, assim, é, além de ser muito bem feito, é, eu penso, putz, devia só tocar isso nas escolas, porque não tem nada a ver com o que a gente aprendeu, sabe? E foi muito legal. Mas, uma coisa que eu reparei nesses podcasts é que existe um jeito que políticos falam quando eles estão dando discurso. Os primeiros presidentes não têm gravação, né? Obviamente, porque não existia gravação. Sim. Mas você vê, a partir dos primeiros presidentes ali do século XX, eles têm um jeito de falar que é específico de políticos. Que é um negócio meio assim, quer ver? Brasileiros, meus queridos conterrâneos, eu venho aqui dizer para vocês que se você não quiser ficar sem conteúdo do GugaCast durante as férias, você tem que assinar o grupo secreto do GugaCast. O grupo secreto do GugaCast... Você assina pelo picpay.me/GugaCast. Lá eu terei conteúdo exclusivo todos os dias. Entendeu? Eles falam tudo assim. Aham. E você ganha cashback de até 10 reais. 10 reais, meu povo. E você ainda pode usar o PicPay para todos os tipos de pagamentos. Para boletos. Tem umas pausas longas assim. Para boletos. Uhum. Para Steam. Até para o deslocamento do trabalhador diário no metrô usando bilhete único. Então... eu peço a colaboração de vocês, eu peço que vocês estejam junto comigo acessando picpay.me/GugaCast. Sacou? É assim que eles falam. Se você ainda estiver buscando um projeto paralelo do que fazer agora, tal, que vendeu a empresa, você tá bem... bem... Então, cara, mas assim, e aí eu fiquei pensando, cara, por que que eles falam assim? Eu acho que é porque antigamente não tinha microfone, né, cara? Não tinha amplificação. Então o cara tinha que falar devagar e ele tinha que falar gritando. Quando você fala gritando, pensa bem assim, você falando com alguém do outro lado da casa, você não fala assim, tipo, mãe, traz mais papel higiênico aí. Você fala assim, mãe, traz papel higiênico, né? Uhum. Você tem que falar devagar quando você tá gritando. Sim. E eu acho que é por isso. Mas eu acho que depois de um tempo, a tradição ficou, entendeu? Então quando o cara vai fazer discurso, ele faz do jeito que ele ouviu o discurso. E por isso que eles falam assim até hoje. Porque, cara, é um jeito horrível de falar. Né? Eles estão lá querendo fazer um argumento. Isto é um absurdo. tudo o que está acontecendo. Não é um jeito normal de falar, cara. É, até tem pouca entonação. É meio monótono, né? Assim, é meio... Uhum. Cara, fala normal aí, caralho. Mas é isso, cara. Então, semana que vem a gente tá de volta com os conteúdos inéditos, certo? Sim. Estamos preparados pra isso. Ah, já que a gente falou um mais antes, eu queria dar um outro mais antes aqui também, que é convidar o pessoal pra assistir o espetáculo Inconscientemente, que tá sendo produzido pelo meu amigo Ken Fujioka. inconscientemente.com.br. Você entra lá, tem todos os ingressos, tem as datas, tem umas últimas sessões acontecendo agora nessa semana e na próxima. Então acessa lá rapidão pra já comprar o seu ingresso. Teatro Vira da Lata, na rua Pinagés, 1387. Entre em inconscientemente.com.br, que tem todas as informações lá, beleza? Perfeito! Então é isso? Vamos pra coletânea de Batalhas do Capeta? Vamos. Mas antes, afinal de contas, outro, já estamos nesse antes, clima. O terceiro mais antes já, cara. Mas antes do mais antes, eu preciso aqui fazer um agradecimento de coração ao querido Roberto Oxman de Aragão, que é nosso assinante, está lá no grupo dos assinantes do Facebook, que ele foi lá em todos os GugaCasts e fez esse trabalho cretino de escolher feijão em todos os programas, procurando essas batalhas do Cramunhão pra fazer essa compilação aqui pra vocês. Então, se você faz parte do nosso grupo no Facebook, vá lá, dê um abraço virtual muito gostoso e apertado no Roberto Oxman de Aragão. Oxman é um puta de um sobrenome legal. É, ou um nome do capeta, né? Exatamente. Roberto, valeu, cara. Sem você, não teria saído agora. Isso seria um projeto eternamente que a gente ia ficar empurrando com a barriga aí. Nossa, com certeza. Então é por sua conta que a gente vai ouvir esse monte de nome agora do Pé de Cobra. Do Faz Compilação. Do Beto Gambiarra. Do Escolhe Feijão. Do Gato Mia. Do Nariz Entupido de um Lado Só. Do Briga de Galo. Briga de Galo é muito bom. Isso é conhecido como tapa de Jesus. Dizem que eu tenho o poder do tapa de Jesus, né? Pois é, cara, isso aí. Aí depois, assim, o Homem Planta veio conversar com a gente, explicando as coisas de chácara. Eu não acredito em nada dessa porra, né, cara? Homem Planta podia ser um ótimo nome de capeta também. Pode crer. Não é? A gente fala assim, ah, o Sete Estrela, o Pé de Bode, o Homem Planta. Sete Pele. O Homem Planta é muito folclore, né, cara? Folclore brasileiro, assim. Absinto, pra quem não sabe, é feito de ervas alucinógenas. É uma bebida alcoólica, que é a bebida alcoólica mais forte do mundo, feita de ervas alucinógenas. É óbvio. Será, então, que o episódio da possessão pelo Vaza Fralda? Pelo Camus... pelo Lucinha. Pelo Derruba Arnaldo. Pelo Quina de Mesa. Pelo Rasta Bananeira. Pelo Sintec Gelado. Pelo Inimigo do Gerente. Pelo Kevin dos Backstreet Boys. Pelo Desvia Verba. Pelo Paga Meia. Pelo Tinho dos Paga Meia. Tio do Churrasco. Tio do Churrasco. Então, não sou... Nem lembro o que eu ia falar. Então, não só você pôde ver o cara ser possuído duas vezes... Você deu a oportunidade outra. De expulsar o Vomita-Mala. Cara, isso é tipo a maior conquista do black metal da história. Isso. E quem é o ser eterno, né? Só pode ter sido uma promessa pra Satã. Exato. É, porque você ouviu essa banda fazer alguma outra coisa? Não. Eles ganharam todo o sucesso e fama e dinheiro que eles precisavam nessa música e aí acabou o contrato. É, mas a que preço, né? O que, que vai acontecer com eles? Quando eles morrerem. Com a alma desses. Eles tiveram que se vender pro mochila de criança. Pro canhota. Pro canhoto. Sete estrelas. Pro coisa ruim. Esvazia piscina. Pro sinteco gelado. O paga meia. O quina de mesa. O Exu. O Baphomet. A Melcia das Spice Girls. É a única conclusão que a gente pode chegar. Eu tenho outra conclusão. Eu acho que, na verdade, essa música é uma referência a Schopenhauer. Porque o Schopenhauer diz o seguinte... Peraí, você tá falando do verdadeiro Schopenhauer ou é só mais um apelido que você deu aqui? É o Schopenhauer, é o Ni. Tá. O Devin Hauer, o Schopendevil. O Baudelaire. Então, Rafael, você toparia aí assistir um carnaval ao vivo na arquibancada, assim, na passarela do samba? Ah, cara, sei lá. Sei lá, pode até ser bom, assim, mas eu preferia passar a eternidade abraçado com o capeta. Com o Limpa Trilho? É, com o Mastema. Com o Canga Macaco? Com o Cabrunco. Com o Chama Porteiro. Com o Zé Canhoto. O Pé de Moça. O Capa Verde. O Fatia Grosso. O Ferbras. O Ballantines. O Pé de Bode. O Vivarina. O Sarmento. O quê? O Sarmento. O Sushi de Queijo. O Street Locker. O Confere o Óleo. O Manda Áudio. O Assenta do Meio. O Pé de Gancho. O Gelo e Limão. O Baphomet. O Oficial de Injustiça. O Plastiquinho do CD Novo. O Capa de Gordura. O Da Spoiler. O Fura Linguiça. Furta Cebolas. O Rouba no Bingo. O Ronald McDonald. O PlayStation 3. O Exu Caveira. O Crédito Rotativo. Aquele que a Jujuba não gruda no céu da boca. O Pastilha Valda Sem Açúcar. Sujeira de um pingo. O Arroz com Passa. O Assusta Gato. O Que é que Embrulha. O Corte com Papel. O Não Emenda. O Cheiro Espirro. O Rodo de Plástico. O Cabelo no Ar. Sacola Paga. O Windows de Número Par. O Inimigo do Gerente. O Inventor do Java. A Márcia do Mal. O Atualizador do Java. O Guardião 30 Horas. O Arco-Íris da Noite. O Cabeça de Morcego. O Juro do Cartão. O Chifre Rosa. O Pele de Milho na Gengiva. O Leva Amigo. O Cabeça de Grulha. O Pelé Calado. O Mephisto. O Três Volantes. Ai, não aguento mais. Acabou? Acabou. Tá. Faltaram uns aqui, fala mais aí. É porque eu não sei mais qual que eu falei, qual que eu não falei. Fala de novo. O Caganito de Coelho. O Tinta Fresca. O Zé Pelintra. Zé Pelintra. O Assobio da Samsung. O Exu Caveira. O Fanta Diet. O Fanta Maçã Verde. A gente pode fazer um só de Fanta depois. O Cria Fanta. O Toma Fanta. O Sai Fanta pelo nariz. O Fanta Sem Gás. O Banho de Fã. O Banda Pop que faz comercial de Fanta. Tá bom, vai. E aí a família começou a achar que você tava possuída, né? Só pode? Sim. A família ficou desesperada comigo lá. A única família católica da Alemanha. É, e então, logo ela foi que... receber uma pessoa possuída pelo capeta. Possuída por Pazuzu. Aí... então eu fiquei contando... Não, peraí. Esse é um bom momento. Hã? Pra gente fazer uma batalha de nomes do capeta. Sim, eu acho. Vamos lá, então. Possuída por então... quem mesmo que você falou? Fala de novo. Pazuzu. Pazuzu. Então você tava possuída pelo morde-língua? Mas tema. Mas tema é muito bom. Cão. Pão amassado. Cimeres. Que isso? Capiroto. O Everson. O Everson. Estava possuída pelo Everson. Cadriel. Nossa, Cadriel, muito bom. Gente, eu não sei criar nomes pra demônios. Tá, eu tô bom, aqui num escritório olhando livros e... Paulo Leminski. Ai, ai, ai. Não sei. Não, então, eu tive que ir antes, porque eu, de verdade, eu tava pensando, eu preciso ir antes, porque se fizer barulho na hora da missa, eu vou ter que uivar. Então vai ser legal. Aí eles iam ter certeza que você tava com o tutu de Guaianazi no seu corpo. Sim, sim. E você realmente tava? Eu realmente tava. Eu fui ao banheiro, deixei a minha família alemã esperando. Eu entrei. Família alemã pessoa... é o novo nome do capeta que ela tá dando aqui. Você foi ao banheiro e largou o família alemã lá, ele finalmente saiu de você. Não, gente, gente, eu prometi pra mim mesma que eu contaria essa história sem remeter a nada fecal. Eu acho que eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Não, porque a gente já sabe que não é esse o caso aqui. A gente sabe que você certamente, você tava num evento religioso, espiritual, numa jornada espiritual, pra conhecer um novo papa, e o pé de ovelha possuiu você. E ficou lá dentro. Sim. Foi no banheiro da igreja que você abandonou o Gerson de Parobé. O bolo do mal, o bolo do mal. Porque dentro da igreja ele não conseguiu resistir, entendeu? Ele conseguiu resistir o poder que tava rolando lá dentro. E aí ele foi embora, foi embora gritando na privada aí, igual você falou. Meu Deus do céu. Foi ali que você deu adeus ao caduzinho do oitavo. O quê? O caduzinho do oitavo. É o Everson. O bolo de batata. Sério, você pôs a prova a fé de muitas pessoas. Primeiro você chegou no evento religioso e ficou possuída pelo Nissan batido. Depois, na sequência... Na sequência, você ia pro puteiro todo dia. Quem sai da Jornada Mundial da Juventude na presença do Papa e vai pro puteiro só pra tomar água? Posso fazer uma pra acabar? Pode, vamos lá. Então olha só, você morreu e foi pro inferno, tá? Óbvio. Certo. É. Óbvio, é. E aí você chegou lá e o vinho enlatado, ele fala que vai te mandar pra terra, de volta. Só que você tem que ou ser um advogado de político ou um repórter da Atena. O que é que você prefere? Putz, que difícil, hein? O que é que você responde pro trem da agonia? Cara, se o padrão da tomada falasse isso pra mim, sei lá, primeiro eu ia tentar conversar com ele. Eu ia chegar e falar assim, ô Sinteco gelado, libera pra mim, cara, deixa eu ficar aqui. Não faz isso comigo, não. Mas se o cortininha de plástico me mandasse de volta, primeiro que, assim, eu ia dedicar minha vida a falar mal do Tem no Netflix. Porque eu ia achar, assim, uma tremenda sacanagem, assim, a promessa é que eu iria pro inferno, né? Mas se o meu Cida Spice Girls fez isso comigo, eu preferia ser um repórter do Datena. É, ele no fim, o repórter do Datena tá transformando você num deles, né? Um repórter do Datena. É, isso. O repórter do Datena fala, olha, você ou vai ser o repórter do Datena ou um advogado de político. Eu teria essa resposta pra sempre, né? Alguém ia perguntar assim, cara, mas por que você aceitou esse emprego maldito de ser repórter do Datena? Eu ia falar, cara, não fui eu que escolhi, foi o Garantia Estendida que me colocou aqui. É, mas ia ser um pouco difícil você convencer as pessoas de que você virou um repórter da Atena ou um advogado de político a mando do Pedra de Bingo. É. Não, mas se eu fosse um advogado de político, cara, o advogado de político é capaz de convencer qualquer um de qualquer coisa e ganhar isso na justiça. É verdade. Então, talvez eu dedicasse minha vida. Você ia poder dizer a defender um político e a condenar o Madeirite molhado. Não, não só isso, que você ia poder dizer que todas as coisas que acontecem na sua vida são coisa do goleiro Linha. Né? Obra do cartucho fotográfico. Ideia do Manteiga Rançosa. Isso, culpa do comercial de site de hotel. Do chama elevador no primeiro andar. Do link quebrado. Do cotonete genérico. Do quebra-mola quadrado. Cotonete genérico. É por isso que ele se chama frango ou pasta, cara. Porque ele sempre te coloca num dilema. É por isso que ele se chama balão trágico, cara. Porque... É, não é à toa que ele é o criador do Java. Porque ele cria essas situações. Não é à toa que sua avó chama ele de leva casaquinha. Não é à toa que ele é conhecido também como pau bosta. Vamos parar de falar do faz favor e vamos pra pauta. Vamos lá. Nossa, que raiva, cara. Ainda bem que Maurício Matar é especialista em desinstalar o Baidu. Nomes do capeta, Baidu. Batata show. O pentelho no sabonete inspirou Toquinho e fez com que todos perdessem horas de sua vida tentando desenhar esse castelo. E nunca aconteceu. É, isso só pode ser coisa do Comida de Avião. É, isso certamente foi uma coisa do Boi do Cu Branco. Do Gasolina Azul. Do Carnaval Fora de Época. Do Banhado a Ouro. Do Cara Branca. Do Margarina na Maçaneta. Do Precisamos Conversar. Do Dá Skip no Anúncio. Do Serviço de Proteção ao Crédito. Do Cancela Uber. Do Sem Inválida. Do Chapéu de Couro. Do Índice Onomástico. Do Lupa na Formiga. Do Compressão Semiótica. Do Roto Router Cobrado por Metro. Do Discurso Epistemológico. Você tá lendo a Crítica da Razão Pura? Fala. Do Crítica da Razão Pura. Do Lança Pedrisco. Do Lança Pedrisco. Do Diabrete. Do Barata com Asa. Do Pergunta no Final da Aula. Do Dentista Novato. Do Ping Vôlei. Pipoca Murcha. Só Mais Um. Lasanha de Frango. Carbúnculo. Batata Show. Oração Subordinada Completiva Nominal do Inferno. Do Reunião com Advogado. O Cinzeiro com Água. Que nojo. O Morde Língua. O Gemidão do Zap. Maurício Matar. O Baidu. O Baidu eu tinha anotado aqui também. Bom. Continua aí, vai. Ah, beleza. Deixa eu me recompor aqui. Botar o óculos no lugar. E a gente tem uma camiseta nova, é a camiseta dos nomes do capeta, igual dos Beatles, curada pelo Rafael. Rafael é o Rafael. Exato. Mesmo, não é outro nome pro capeta. Fala aí, Rafael, quais são os quatro nomes do capeta que você escolheu pra sua camiseta de nomes do capeta, igual dos Beatles? Pra minha camiseta, eu escolhi Baphomet, uhum, Mochila de Criança, Criador do Java e Manda Áudio. É Baphomet and Mochila de Criança and... Criador do Java. Criador do Java and Manda Áudio. Você escolheu só nomes do capeta da sua lista, não da minha lista. É, cara, é porque eu tenho muito apego a esses nomes, sabe? Eu acho que se eu for criar minha própria camiseta, eu vou pôr manhoso, manhoso fake, fanhoso e fanhoso fake. Já eram 13 horas e estava fazendo um sol do capeta tinhoso, 666 nomes dele. Cara, 666 nomes dele? Será que ela tá falando do Trimegisto? Certamente ela tá falando do Água de Danone. Do Verificação de Disco. Do Lupa na Formiga. Do Condição Sine Qua Non. Do Eclipse Parcial. Do Janela do Skype. Do Cover do Roupa Nova. Do Ringtone. Do Tangue de Uva na Garrafa Pet. Do Malte 90. Do Margarina Amarelada. Do Ifrit. O Borracheiro Fechado. Do Vocalista de Metal. O Bode com Três Patas. Do Wi-Fi de Hospital. Colherada na Marmita. Acho que a gente pode parar por aqui. Cagão como sou, dei um pulo. algum ser insetoide invadiu meu quarto. Parei, esperando ele aparecer novamente, poderia ter ligado a luz e matado o desgraçado, mas permaneci no escuro, no silêncio da noite. Passado alguns minutos, resolvi me deitar de vez, e foi aí que senti uma nova investida do filho do melado molhado, do sem teto gelado. Sem teto gelado? É sem teco, gente. Sem teto gelado. Sem teto gelado é muito bom. Sem teto gelado é melhor do que sem teto. Do calota de fusca. É que sinteco é um negócio meio de velho, entendeu? Não existe mais isso. Sinteco é aquele... É um revestimento que você passa no piso. É um... Exato. É um verniz que você passa no piso. Isso é que é sinteco gelado. É porque sem teto gelado. Maravilhoso. Muito bom. Vai dar tempo ainda. A gente... Tempo porra nenhuma. Eu estou sabendo que você não gravou uma linha sequer. Não, mas a gente vai gravar... Quem tem ideia de como vai fazer? Mas a gente não, vai... Não tem presente a gente... pra você e vai passar 2018 nas mãos do grade na chaminé. Grade na chaminé. Você tá falando do linguiça de rena? Sim, do perfume clonado. Do Vale CD no Amigo Secreto. O passa no arroz. O mel no presunto. O peru ressecado. O noite infeliz. A versão pagode de noite feliz. O farofa doce. O sagu de sobremesa. O noz podre. O tio do pavê. O pega-coxa. O quebra-taça. Tá bom. Cara, eu não sei se ele foi diagnosticado com isso, mas ele era uma criança bem difícil mesmo. É, ele era uma peste, eu lembro disso, mas era um nome pra isso? Caraca. Aparentemente sim. Ok. Popularmente conhecido como encarnação do capiroto em um pirralho. Do capiroto? Peraí, do capiroto? Do capiroto não. Do capiroto não. Do da sabonete. Do piada, do peru. Do kit da Avon. Do roupa branca. Do senta com pratinho no colo. Do 25 de março na véspera. O sagu okay, de sobremesa. Vamos seguir. Vamos. Vamos seguir essa porra. A gente devia lançar um cantor de funk chamado Senhor Los Angeles. Ia ser incrível, cara. Não, peraí. Tô anotando aqui Senhor Los Angeles como um dos meus nomes do capeta. Droga. Nosso primeiro episódio que a gente leu histórias dos ouvintes foi o episódio 5. E uma dessas histórias, que pra mim é uma das melhores, é a história do apartamento da Dona Neuza. Que foi um apartamento que o Rafael foi conhecer quando ele tava... comprando o primeiro apartamento dele. Ah, eu lembro dessa. É muito boa essa história. A Dona Neuza é um personagem que podia aparecer mais vezes. Podia ser também o nome do capeta. Deixa eu anotar aqui. Dona... Ah, não! Eu te dei isso de graça. É muito bom. E o que tá rolando agora de mágico, assim, que realmente eu tô... entusiasmado, é uma batalha dos nomes do capeta, mas em espanhol. É, tipo, até porque tem vários, né? O Canidia, né? O Echeverri. Echeverri. Goicochea. O Maradona. É, o Maradona é o pior deles. Juan Zuniga. Zuniga. Entendeu? Porque ele queimou as cartas que eram os pés do Exódia, e nesse processo... pegou fogo nos pés dele. Ah! Caramba, comprovou a teoria aí do Gilberto Barros. A grande comunicador brasileiro. E você, Caio? Você acha que o Exódia, ele é coisa do extrapola orçamento? Ah, eu acho que ele pode estar envolvido ali com um botão russo pra download. Lógico, com o Beto Gambiarra. Com o seguro em Curitiba. Com o cheiro de espirro. Com o Três Dentes. Com o Chama Formiga. Com câmera dormindo. O Gato Mia. O Ulalá. O Pedreiro Bonsai. O Tapete Molhado. o inseto no ouvido. O senhor Los Angeles. O tapa tomada. O sub reptício. O só ler o título e já vai comentar. O pé de cobra. O flor de Jorge Tadeu. O guarda-chuvinho de chocolate. O abre a porta de cueca. O explica piada. O Skype. O Uncle Jack. O chuta retrovisor. O programa do imposto de renda. O carne e unha. O renderiza maldade. O bombado que geme. O alma gêmea. O desgracento. O pão seco. O bate-coração. O música do Fantástico. O que já percebeu que o Guga só tá lendo títulos de música do Fábio Júnior faz 3-4 rodadas. O Dona Neuza. O parabéns ao contrário. O bananinha. O dentista 24 horas. O era venenosa. O bigode sujo. O médico sem luva. O rabanete do asfalto. O atualização do Java. O Tinder fake do sexo oposto. O fogo bacteriano. O Gilmar Mendes. Eu parei, cara, eu desisto. Tá bom. Ainda bem, porque acabou a minha lista aqui. A minha também. Vamos chamar ele de Sérgio Malandro, porque ele é um... Como vocês vão ver aqui na história, ele é um capeta em forma de guri. Nessa época do ano, a gente não fala capeta em forma de guri. A gente tinha que chamar ele de passa no arroz em forma de guri. Ou então a gente pode chamar ele de o História Repetida. História Repetida. O Ias Namoradinha. O Pudim com Ameixa. O Corte Abrupto em Esqueceram de Mim. Tem o Donald Trump, né? O Lembrancinha. O Mel no Presunto. Caralho. O Chuva Bem na Hora. Sempre chove, velho. O Taça de Plástico. O Arpa Paraguaia. O Nem Convida pro Réveillon. O Presente Só de Manhã. O Nós Mole. Caralho, velho, o Nós já é ruim. O Te Convida pro Réveillon. Não, pô, aí é maneiro. Depende, né, do convite. O Embrulho Molenga. Você já sabe que é roupa, cara. Você sabe que é roupa essa porra. Esse é o melhor de todos, cara. Esse é o campeão. Minha vez, eu não vou conseguir. O Amigo Ladrão. Caralho, velho. O Cê Tá Gordo. O Brinquedo Sem Pilha. O Vizinho Alegrão. O Conversa Sobre o Clima. O Convido Padre. Essa era a minha avó. É, eu achei que ninguém ia superar Embrulho e Molenga. E aí vem o Convido Padre. O Noel Magro. O Papai Noel de Agosto. O Presépio de Biscuit. O Pinha Pintada. O Conversa Sobre Política. O Papai Noel de Regata. Cara, o Caio já desceu ao inferno do Natal, com certeza. Ele é o Alighieri Dante, cara. Ele foi no inferno e buscou as piores referências. É, cara. Tudo isso aqui é o meu Natal, tá? Né? Caio, você ganhou, cara, o duelo de... Este podcast foi editado por Caio Corraini.